Eu fui sincero. No fundo tu sabias, mas ainda assim tu investigando a luz, prejudiquei-me várias vezes por caprichos teus. Teu desrespeito mata o culpado.